O reino dos céus é como uma rosa que a gente colhe e depois vai cuidar. É semelhante à lâmpada que clareia, mas o azeite não pode acabar. O reino dos céus é como uma criança, não tem malícia, é só amor pra dar. No reino dos céus a porta é estreita, pra entrar por ela tem que se esforçar. No reino dos céus a porta é estreita, pra entrar por ela tem que se esforçar. Tem que se lavar no sangue do Cordeiro, tem que ser remido pelo meu Senhor. Tem que ter o nome no livro da vida, tem que ter a marca Cristo Redentor. Tem que aprender a si mesmo negar, a sua vontade não existe mais. Tem que ser fiel para entrar na glória, tem que ser valente e vencer Satanás. Tem que ser fiel para entrar na glória, tem que ser valente e vencer Satanás. Por isso, amigo, use o seu talento, que Deus te deu, ele vai te cobrar. Quantas almas você conquistou, quantas vidas você foi salvar. Se disponha, não seja egoísta, o seu talento tem que prosperar. Não seja árvore que não dá fruto, porque galhos secos ele manda cortar. Não seja árvore que não dá fruto, porque galhos secos ele manda cortar.